299, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento 08049. Lembre de decolagem no 0, azul 4299. Blessing Zulu, bom dia, mantenha Lima, por gentileza. Azul 4299, decolas 46, controle em 208, um voo. 1208, obrigado, bom dia. Roda. Brilhante Zulu, autorizado, Oceano, vende a Charlie, conforme rota, nível 100, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5065, controle 120, decimal 8. Já estamos no planejamento correto, visual com o Airbus Atan. Após o mesmo autorizado seguir táxi via pátio 1, pátio 3, reporta parqueado. Portão 9, 3179, bom dia, prepara da Eulia da Mótima, passando cópia. Tá voltando, bom dia, prefira. Alfa, tá voltando, confirma o pátio, pedido de decola. Alfa, tá voltando, número 2 para a cópia, preparar bota, elefa. Última centena. Então, 3179, copia. 3179, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5105, controle 120, decimal 8. Então, 3179, protegimento correto no 9, chame pronto. Tango Tango, copia. Alfa Tango Tango, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 100. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5066, controle 120.8, torre 118.95. Alfa Tango Tango, deixamento correto, confirma o PLB. 04, livre acionar para o táxi, chame torre 118 decimal 95, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, cliente acionado, chama na papá. Alinhar e manter no 7, aposta pronta, Alfa Tango Tango. Zulu, livre, acionar, chama táxi. 7, Tango Zulu, autorizado táxi, chama para ingresso no pátio principal. Salvador, bom dia, Rio 981, centro daquilo, Fortaleza 330. 981, bom dia, autorizado Fortaleza. Via Pesulo 19, após conforme rota, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Frutti. Aciona 5113, controle 120 decimoido. Salvador Fortaleza 330, pela Pesulo 19. Saída Momo, Frutti com curva à esquerda, passa. 9811, bom dia, prepara arbor, ele é só mantendo escuta. Elefa, mantendo escuta. Afirma. Zulu autorizado, segue pátio 1 no Índia até o ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Então, 3179 no 9, autorizado, chama táxi. Paulo, bom dia, gol 2196. Entra da informação, Kilo, cópia, português. 2196, bom dia, informação agora é Lima. Número 2 para a cópia, prepara Dael, Leda Bideve. Dael, Leda Bideve. Tango, decolado 257, controle 208, bom voo. 208, grato ao Alfa Tango. Copia. 3304, prossiga. Então, 3304, autorizado Brasília, via Pêsulo 17, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, elefa. Aciona 5121, controle 120, décima 8. Autorizado Brasília no nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil arbor, elefa, amper do Lu 17. Nível 360. Com o transponder 5121 e transponder 120 decimal 8. 3304, procedimento correto no 1, chame pronto. Não é pronto, 3304. Salvador, 312, número 2 para a cópia, prepara Puca, Jamo Caju. Prepara Puca, Jamo Caju, agora em cópia, Senania. Juliette, estamos no decolado aos 59, controle 208, bom voo. É, de um bom dia. Hoje, Salvador, muito bom dia, o pastor 03. Pastor 03, Torre Salvador, bom dia. Ajuste na 015, check trem. Rebaixado travado, tá? Realizar um NTB Zulu da 10, tá estabilizado.

Os autorizados Recife, nível 350, decola da pista 10. Após a decolagem, curva esquerda na saída Pucca Transição Caju, rota conforme o plano de voo. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Oi, Tenerife, nível 350, decola 350, decola 350, decola Pucca Transição Caju. Transponder 5120, controle 20, decimal 8, 0, Tenerife, 352. É, então aqui tem uma informação um pouquinho diferente do plano, é, que voa via Tanzuru 17, é, confirma a sua vida. Você na minha 312 agora? Salvador, Tan 3179, ponto 0 da Matéria. 379, retorno 30 graus, 059, 30 linha, decolado, estão zero. Decola para o 312 na escuta? Na escuta, na 312. Na 312, a rota que eu possuo é a saída Cuca, transição Caju, após Caju, é DCT. Não, desculpa, essa é a da rota, é a outra, né, 312, grava. Rotejamento correto, chama quando pronto no 03. Camarada, bom dia, comandante Fox Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie, bom dia. Juiz 0 no 4. É, faça um 360 no 1500 pés sobre a rotatória. Reporte ao término do 360. Fox Charlie Charlie. 360, pela esquerda, Charlie Charlie. Torre, Alfa Delta Quebec, bom dia. Alfa Delta Quebec, bom dia. Reporte ao Chicago. Já estão estabilizados, solicitando pousar no auxiliar, pelo. Alfa da Quebec, continua a aproximação, reporta o cancelamento. Cancelando, senhor. O Fox Charlie Charlie já iniciou o 360 para a esquerda? Negativo, está iniciado. Alfa da Quebec, como tráfego 10 horas, volta de 5 milhas e 1.500 pés, seria sobre a rotatória, corredor visual. A 1.500 pés, descendo para 1.000 pés, faça uma base curta pela direita, plano modificado a 07, reporte base no final, 3 checados. Reporte na base. 31179, decolou 07, controle em 20.8. 208, boa. Rodada Quebec de base, e na base, parou no 7, baixado e travado. Todo Quebec autorizado por 7.100 graus, 0 menos. Rodada Quebec, ciente, livre pouso no auxiliar. Isso, aguarda um minuto, cópia. Romeu Índio, November Alpha, pronto, cópia. De November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, TGL em Veracruz por conta e risco. Decola da Pistona 7 após a decolagem curva direita no corredor Axé a 1.000 pés. Transponder 0127, controle 120.8. Rodou, o Fox Charlie já completou, 360. Continua a aproximação, informarei pista livre, o Alfa, o Fox Charlie. Aguardando pista livre, o Fox Charlie. Tá, 3304, aguarda pro push. Alfa soldado do Quebec, só usa 0, livre à direita, no corte, livre frequência. Índia número autorizado, táxi, remoto, ponte para da loja. Charlie, Charlie, vento 070 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no 7, confirma 3 casos. Bastante travado, o foco já tirado, autorizado pouso. Oi, bom dia, Azul 2780, tá estabilizado. 780, continua a aproximação, reporta em Chicago. Reportará 2780. O 219 poderia repetir o POB e a autonomia? 1-6-4-2-1-4-1-5. O 219 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia no ponto de espera torre 1-1-8-9-9-5, ajuste 1-0-4. Azul 2780, trem checado. Autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 0 menor, o 2770. Autorizado, pouso no 0, 2780. A 3304 tem um Boeing da Gol que está prosseguindo para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, está autorizado o pushback no 01 no chama-táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, está vindo o pushback no chama-táxi também. No 01, 3-1-1, bom dia, número 2. Informarei para o estado. Bom dia, 2196, bom dia, mantém com espera. Tem já duas aeronaves sequenciadas após o ATR. Aguardando que é estimado 3 minutos para a linha. 3-1-2, puxa para estacionamento do 03. Estacionamento 3-1-2, aguarda para o puxa. Botão 3-1-2. 3-1-9. Azul 2780, saiu 1-5, vamos 2-1-2-1. 3-1-9, obrigado. Azul 2780, táxi Alfa Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, para atento 2780. Oi Salvador, bom dia, voo 1960, final embaixo da mata. Voo 1960, bom dia, forma de pista livre. Olha, não pista livre, 1960. Chinamé 3-1, solo 27, direita, solo 2-1-1. 2-1-1, obrigado. 1-1-6-0, vento 1-1-0, grau 0-6-9, autorizado pouso, pistão terra. Posso que estou no 0, gol 9-6-0. Gol 2-1-9-6, após companhia na final, ali mantém, pistão 0. Após companhia na final, ali mantém. Gol 2-1-9-6. Avião 1-1 está autorizado no Pátio 3, chama ataque. Chama ataque, seu, 9-8-1. Puta, 3-3-0-4 para o táxi, a bordo 1-7-8. Alternativa e autonomia? Alternativa Campinas, autonomia 3 horas e meia, 3304. 304, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 0, via Índia, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4. 14, nível táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0, e na torre 1895, bom dia, bom trabalho, aí. Grau autorizado a decolar pistão 7, vento 1-1-2-0 graus, 0-7-9. Decolagem, grau. Oxa, né? 6312, aguardo mais alguns minutos. Chega. 1-6-0, sono 1-8, direita, sono 2-1-1. Vai livrar e vai chamar 2-1-1, agora 1-6-0. 3859, prepara a árvore Elefa e aguarda a cópia. Árvore Elefa na Frisco. O Xanemé 3-1-1, agilizando, prossegue Juliette para o gate 02. Agilizando para o 02. Salve, bom dia, gol 1-1-6-0, livrando na Fastrack. Gol 1-1-6-0, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Trole 120, décima 8. 1208, Índia 9 Brown. Corre, boa noite, boa noite. Bom dia, tá? 3304, tá no ponto de espera da 1-0. 3304, bom dia, fazendo esse gol, autorizado ali, mantém pista no 0. Faz a rolagem do gol ali, mantém 1-0, tá? 3304. 6312 está autorizado no 03, chama ataque. Sim, autorizado no 03, a 6312, chamar ataque. Obrigado. 1160, ingresso Juliette para o portão 07. Juliette para 07, gol 1160. Autorizado a decolagem no 0, vento 120 graus, 069. Decolagem então no 0, 3304. Bom dia, gol no 184, estabilizado, está na final da pista 1-0. Gol no 184, 120 graus, 069, autorizado, pouso, pista 1-0. 120 com 4, nós? Sim, 04, nós. Pouso autorizado, pista 1-0, gol no 184. 3304, 223, controle 20 da 108. 208, tenha um bom dia, bom trabalho. E o 9891 aguarda para o táxi. Aguarda para o táxi. Oceania 6302 com 155 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. Oceania 6302 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Tem ajustado no 0 no 4, ele está em campo de espera no 0, 1295 para lá no 6302. Rio 9891, seguindo Airbus da Avianca, está autorizado a prosseguir com táxi via PAT 3, PAT 1 no Índia, no ponto de espera torno no 895, ajuste no 0 no 4. Seguindo Airbus da Avianca, PAT 1 Índia, 11895, Rio 9891. A 3859, autorizado Curitiba, nível 360, decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme roda do plano. Transponder 5125, controle 120, decimal 8. Conforme Curitiba 360, estamos autorizados de falar 10 com curva direita no perfil da Arbor Elefa. Upper Zulu 21 até UTG, Upper Zulu 15 Mudol, Upper Zulu 30, pela câmara para Alfa 310 Orana. 5125 é o transponder, 120 é o controle, é o tanque 3859, nós estamos no 10. 3859, cotejamento correto, chamação de pronto no 10. Solo 25, direita Solo 12 mesmo 1. Direita 12 mesmo 1, Mano 1 4. Zero. Horizonte com a área da 1-0, Rocha 63-1-0. Torre, bom dia, Rio 9-8-1-1, pode estar pronto. Rio 9-8-1-1, autorizado a manter pista no zero. Aliar e manter pista no zero, Rio 9-8-1-1. Decolando 27, controle 1 no 9, decimal. Cogindo, controle 1 da 0, decimal 8. 2-0, decimal 8, Oceané 63, 1-2, bom dia, tá. Autorizado a colapso no zero. Deve decolar, viu, 98, boa nova. Tá autorizado, número zero, chama táxi. Tá 3859. Guardião 01, confirme inicialmente Pro Sul, Pro do Axé e prossegue sobre o voo até que setor? Autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, tá de 401. 981, decolou de 30, controle 120, decimal 8. 208, fora do solo, comprou a do farol Guardião 011. Guardião 01, Necroche 31, controle 120 da Sinal 8. Confirma o controle? 120 da Sinal 8. 1208, Guardião. Taxi 3859 com 182 a bordo, 4 horas e 10 minutos, Campinas. São 3859, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte 1 no Índia, no ponto de espera da torre 98.95, ajuste 0014. Pátio Índia, ponto de espera 1895 com 1014, 3859. Obrigado, bom dia. Good morning, time 3859 on the holding point runway 10 ready. 3859, clear line up and take off for running on 0, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to line up at takeoff runway 10-3859. Confirme. Poxa, 6311, autorização São Paulo, 360. Poxa, 63, eu não estou autorizado, Guarulhos. Nível 360, via Upas do 1-0, até Piraí. Após sair com a formada do plano. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5153, controle 120, decimal 8. 360, autorizado São Paulo, Guarulhos, Ampos, 1-0, Piraí, depois conforme a rota. Decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. Controle 208, transponder 5153. Na 6311, quanto é de metro correto, chama quando pronto. Chave. Papá, Mike, Ghost Mike, bom dia. Aguarda pra costa. Controle 1, 20, 8. 10, 8, 0, 3, 8, 9. Thank you, sir. Good day. Papá, Mike, Golf, Mike, pronto, cópia. Autorizado Vera Cruz, decola da pista 1-7, após a decolagem curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 0114, controle 120.8. Mike, só confirma, o senhor vai a 500 pés? O senhor decola da pista no 7 com curva direita a 500 pés no litoral sul. Transponder 0114, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, confirma a parte para alguém? Acionamento TAC, turno no 895, ajuste no 014. Tranquilo, Salvador. Tranquilo, tranquilo, 2704, centro da contribuição para Madeira. Azul 2714, prepara uma transição para a TAP e aguarda a costa. Aguarda a costa, aguarda a costa. Pastor 03, prossiga. Pastor 03, aguarda número 2 para cópia. falar aqui na escuta. Azul 2714, autorizado Barreiras, nível 140, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Morro, tradução VATAC. Rota conforme o plano de voo, transponder 5151, controle 120, décima 8. 140, autorizado, 140, esquerda, decola da pista 10. Azul 2714, cotejamento correto, chama quando pronto no pátio 3. Azul 03 está pronto, cópia. Azul 03, autorizado, Lagoa Santa, nível 100, via Golf 677, após ser conformada do plano. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponde 5174, controle 120, 8.